Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Meu nome é Leandro Amador e vou levar até si 60 minutos de muita música provinda de África. Espero que seja uma boa companhia para si e você me faça companhia durante esta hora, aproximadamente, com muito Kizomba hoje. Mais um programa assim repleto com um estilo musical. Para trás ficou o Paulo Jorge, com o DJ Paulo Jorge, com o DJ Amorim, com música Contratados, e agora vou-lhes levar até sim, um bloco de 3 faixas musicais seguidas, sem intervalos e sem falas. Então vamos começar por ouvir Morango do Nordeste, cantado pelo Roger, um grande sucesso interpretado pelos Cantavia, mas desta vez em ritmo kizomba. Depois vamos ficar com os Irmãos Almeida, com a música Guilhermina. E para terminar a sequência musical, vamos ficar com o Paulo Flores, Minha Senhora. Espero que seja uma excelente companhia para este dia, ou para esta tarde, ou simplesmente para esta hora de África Nova. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é eu morando aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe só cabra da pé. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Oh, amor. Antena Web já está no Twitter. O que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me quer. Leva lá na dor. Guilhermina, eu estou apaixonado. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me queres. Nina me diz quando é que você vai ser minha. Nina me diz que também me queres. Por causa da sua beleza há problema na senzala. Por causa da sua beleza, o divórcio aumentou lá no Moseque. Por causa da sua beleza, há problema na senzala. Por causa da sua beleza, o divórcio aumentou lá no Moseque. E não você, sua beleza é natural. Menina, tens que ter muito cuidado, senão vão te meter na magia. Menina, você é muito bonita. Menina, tens que ter muito cuidado, senão vão te meter na magia. Casa comigo, casa só, lelelele, casa só. Casa comigo, casa só, lelelele, casa só. O teta carro, casa só, lelelele, casa só. Boa vida, casa só, lelelele, casa só. Casa comigo, casa só, lelelele, casa só. O teta casa, casa só, lelelele. Casa só, boa vida,

uma quentura desses tempos, acho que não me fica muita. Senhora, não deixe ela sair agora. Nem sei como você ela chora. Bem está recordado, ainda agora falamos nos Canta Bahia. E é desta vez que eles vão também dar o seu contributo aqui no programa África Nova e vão cantar aquela música Bossé, Biro, Saudade. Quem é que não se lembra desta música, mas agora com aquele ritmozinho de Kizomba, para que você possa dar ao pezinho. E depois vamos ficar com os irmãos, Verdade, Amar-te Tanto Assim. E é assim que pretendo levar até si, muito ritmo, muita boa música, aquela música que você estava mesmo à espera de ouvir. Então, já sabe, está na sintonia da Rádio Antena Web, e quem lhe está a fazer companhia neste momento sou eu, o Leandro Amador, aqui deste lado. Por isso, conto consigo todas as semanas entre as 15 horas e 30 minutos até às 16 horas e 30 minutos, 60 grandes minutos de bom ritmo africano. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina. Explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala. Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira do direito. Soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples confusão. Me diz o que é que eu faço com esta solidão. Te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil e a bobagem existir. O meu coração quer você aqui. Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com esta solidão. Tentei te esquecer. Você virou razão, virou paixão, virou prazer. Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver. Viver a sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer. Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir. Aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, forte, pura, cristalina. Explodia adrenalina, pois igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala. Sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem ladeira do direito. Soluçando no meu peito, delirando de emoção. Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer. Que meu amor pra você foi uma simples curtição. Me diz o que é que eu faço com esta solidão. Te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil e a bobagem existir. me diz o que é que eu faço com esta solidão. Tentei te esquecer, briguei com o coração. Foi tudo inútil e é bobagem existir. O meu coração. África Nova. Sempre volta pra mim.

uma maneira do sorriso te chamando amor. Olá, mais uma vez renovo meus votos de boa tarde, ou boa noite, ou quem sabe mesmo bom dia para todos que estão a ouvir o programa África Nova. Já sabem, o meu nome é Leandro Amador e estou aqui para levar o bom ritmo provindo de África. E já demos início a esta segunda parte e agora vamos a mais um bloco musical de 3 músicas. E então vamos começar por ouvir a Lura, Amor Sincero. Depois vamos ficar com Johnny Lima com a música Always My Heart. E para terminar a sequência musical vamos ficar com o Tosse Medo com a música Jura. Eu juro que vou levar até si uma hora de bom ritmo, boa música e bom kizomba. Aquele ritmozinho que você tanto adora ouvir aqui na sua rádio Antena Web. de Capomão de Show. Eles tinham que se parar. Rex, só tem poder a Rex. Always in my heart. Sabe mantamabo? Sério mesmo? Não jura? Oi, por que juramos a mão? Por que jura nunca boca te deixar? Minha amor que tinha metida e tudo que queria eu já vou alegria. Mas você sabia que meu bom era tudo que queria. Mas ontem dava tudo, adianta da minha vida. Mas foi tudo falso, foi tudo fingido e a me convenci. Era tão querida, mas um pega na minha vida e me abriu ferida. Quem que sabe se te cura? E então vamos continuando com as nossas músicas para você mesmo que está aí desse lado. E então para todos que estão na sintonia deste programa África Nova, agora o próximo bloco musical é inteiramente para vocês que estão aí e que me seguem semana após semana. E então desta vez vamos ficar com a música Faz Amor Comigo e quem vai nos interpretar este tema musical é a Joia de África. E depois vamos ficar com Gil Semedo com a música Desespero. E não é para você entrar em desespero, mas estamos quase a chegar ao término de mais um programa África Nova. Vamos à música e depois iremos às despedidas e prometer que hoje 8 dias eu estou aqui para levar até assim mais um África Nova. Por isso não fico muito triste porque é só um intervalo de uma semana, 5 dias úteis, e o domingo, e um bocadinho de sábado, e eu estou aqui outra vez de novo a fazer-lhe companhia, ok? Por isso vamos à Joia de África e ao Gil Semedo. Evolução em mim, e por tudo que é sagrado, nunca imaginei que ela era alguém assim. Vento, água cristalina, veio procurando o mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração. Então, em meu nome e em nome da equipa da Antena Web, desejo-lhe uma boa semana e até dois, 8 dias. Chegamos ao término de mais um programa África Nova. Foi um prazer estar aqui na sua companhia. Então, até lá, fique bem e faça o favor de ser feliz.